Viaja no frio. Festa no bosque. Mas que tá? CTS. Hoje tem festa no bosque. E as raposa quer o de par. As loba rebaixada faz fumaça e quer uivar. O pai tá on, destilando o melhor rosé. Na taba tá os frios, na mesa o narguilé. Então vem, provar do meu boldinho pra ficar zen. Só promete que não vai ficar fafa de bebê. Tô na resenha desde ontem, degustando um siroque no virote. Que hoje tem festa no bosque, fumaça e Fari na Babilão. Essa resenha tem de Ballantines até Xandão. Tá formada a alcateia, os cutia bota o terror. Tá fofo no barraco, no palácio do amor. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós crocodilou. No estilo predador. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós crocodilou. Meu estilo predador, zica do pântano, o rei tá aqui. De Malibu, no combo só gelo seco, Red Label, Red Bull. Procurado pela florestal, se pegar é mal. Aqui nós tem mais verde que a floresta do Pantanal. Minha carteira virou aquários, peixe azul, anado raso. Os mico dentro dela é gorjeta pra otário. Pânico no lago, tá assim no quarto do lado. Esquisito, parecendo filme de terror, ó. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós crocodilou. No estilo predador. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós crocodilou. No estilo predador. Johnny MC, festa no bosque. O convocado brotei daquele jeitão, certo? Salve a Nani CTS, licença pra chegar. Novo só na idade, minha mente outro nível. Penso numa velocidade incrível. Se a festa no bosque, só morte invisível. Se estou com meus amigos, sou invencível. A vida é uma batalha, eu vivo preparado. Quem tá contra mim, tá do lado errado. MC de batalha, eu tô sempre ligado. Passa nada independente do estado. Chama quem você quiser, se tá pelo certo, já é. Se tá contigo, só fé. Mas deixa avisado se vim pelo errado. Se tiver mandado, é melhor meter o pé. Sabe como é, melhor deixar avisado. Já que quem avisa amigo é. Nós não dispensa a paz, mas se quiser guerra, vira comida de jacaré. Vê nós passando agora, fala, esse menor na moral. Somos Yin Yang, se tá vendo o lado bom, não queira ver o lado mal. Então não corta minha brisa. Eu sei pra quem dou moral, e muito cuidado onde pisa. A favela inteira é meu quintal. Um abraço. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós crocodilou. No estilo predador. Minha casa virou toca e a rua tá Pantanal. Hoje tem festa no bosque, no fundo do meu quintal. Se a selva tá urbana, nós